Feliz sábado. Feliz sábado. É bom estar aqui, visitar o Vasco aí uma vez, sem compromissos. A não ser esses aqui nas escolas da Sabatina. A gente vai cantar uma música, não sei se vocês ouviram já da outra sala. Vai fazer uma versão acústica da música Volta, arranjo do Negão. Bem interessante, um pouco diferente. Espero que vocês gostem e que vocês acompanhem também. Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus que abria o mar vermelho, lutava pelos céus contra feras e gigantes, reinos e nações, e eu me encantava cantando suas canções. Mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir. Preferi seguir meus rumos, tentei de Deus fugir. Mas no final do meu caminho, nem conseguia mais andar. Eu sentia a sua presença, convidando-me a voltar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvia e me cansar. E vou cantar que não há distância que te possa afastar. E pra quem estiver cansado, sofrer de solidão, pra tua vida fracassada, meu Deus, é solução. Pois deixou as suas ovelhas para vir te procurar, e se sente sua presença, porque hoje não cantará. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que me passar, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. Senhor, quero me entregar caminhos, quero andar e segurar tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi cansar, que não importa a distância, ele vai te alcançar. Muito bom, né? É, quando a gente pede a oportunidade de testemunho, Deus vai responder. O que nós vamos fazer com a oportunidade aí também depende de nós. Está passando aí uma oportunidade de testemunho, que é a nossa salva, que não é uma salva de ofertas, é um envelope de ofertas, né? Vamos ajudar quem precisa a conhecer do amor de Deus, a ter saúde, a ter educação, porque esses são os projetos que são feitos com o dinheiro que nós enviamos. É, vamos fechar os nossos olhos e vamos convidar o Espírito Santo para o momento da recapitulação da lição. Querido Pai, mais uma vez nós te louvamos pelas boas circunstâncias em que nós nos encontramos. Obrigado, Senhor, por nos dar o privilégio de estarmos aqui para refletirmos a respeito do Teu amor, do plano da redenção demonstrado na vida do patriarca Abraão. Que o Espírito Santo possa iluminar as nossas mentes, que o Espírito Santo possa tocar o nosso coração. Por Jesus, amém. Pessoal, semana passada, é legal porque agora eu vou na sexta-feira lá na internet, abro e eu me escuto falando. Não é narcisismo não, viu? Aí eu relembro tudo que eu falei, né? E você vê como que a sua voz, quando retorna, é chata pra caramba, né? Que é a voz que vocês estão ouvindo. Interessante isso, eu fiquei pensando, nossa, como eu falo esquisito, meu Deus do céu, né? Bom, como ninguém reclamou, tá beleza. Não precisa reclamar, não. Aí, eu estava falando na semana passada, justamente como que Deus nos apresenta a vida de Abraão, sem que Abraão seja um superstar, sem que Abraão seja um extraterrestre, uma figura tão diferente de nós, o pai da fé, o pai de uma grande multidão, que a gente acha que, com Abraão pode ser assim, mas comigo não foi. Deixa eu falar uma coisinha para você. Mesmo que Abraão fosse essencialmente diferente de nós, o Deus seria o mesmo. E por isso só já valeria a pena estudar o relacionamento de Abraão e Deus, o relacionamento de Deus e de Abraão, porque o Deus é o mesmo. E a lição de semana, ela mostra uma dicotomia, ela mostra uma contradição. Fé e fraqueza, é um paradoxo. Fé e fraqueza, fraqueza e fé. Perguntinha, retórica, não precisa me responder. Alguém aqui se acha tão forte, que nunca tenha se sentido fraco? Não? Ou tem algum petulante que vai dizer assim, eu já? Né? Porque a arrogância faz parte da vida humana, né? É claro que a gente se sente fraco às vezes. É normal. Mas se eu fizer outra pergunta também, quem aqui também já não se sentiu assim com muita fé? Quem aqui já não se sentiu assim num alto? Não, eu tô, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, eu estou bem espiritualmente agora, eu estou bem. Né? Assim, a gente sente assim, né? Depois de batismo, depois de Santa Ceia, depois de semana de oração, depois de apelos, não é verdade? A gente às vezes ouve uma música que nos toca e parece que a fé nos inunda e você sai dali e fala, não, eu estou pronto para fazer a vontade de Deus. E olha só o que aconteceu com Abraão. Abraão recebeu uma promessa. Abraão, sai aí da terra dos seus parentes e vai para uma terra que te mostrarei. Abraão foi ou não foi? Foi. Tinha fé? Fé. Cabra macho. Tinha fé. Largou tudo para trás e foi. Bom, chegou lá no lugar e Deus falou o seguinte, Abraão, sai para fora da barraca. Abraão saiu. Dá uma olhada nas estrelas. Né? Conta a terra. Tá, beleza. Tudo isso aqui é seu descendente. Abraão, beleza. Confiou. Certinho. Aí Abraão foi para o Egito, deu uma pisada fora da faixa, né? Deu uma mentida lá, quis enrolar o faraó. O que o faraó fez? Foi mais ético e moral do que ele. O servo de Deus tomou uma reprimenda de um pagão. Beleza, Abraão é humano. Abraão foi humano, ele também errou. Assim que Abraão mentiu, assim que Abraão errou, o que acontece? Algo surpreendente. Deus se aproxima de Abraão. Não é Abraão que se aproxima de Deus, não. Deus se aproxima de Abraão. Todas as vezes que nós erramos, é Deus que dá o primeiro passo. Sempre é Deus que dá o primeiro passo. Deus fala, Abraão, vou renovar minha promessa para você de novo. Só que sabe quanto tempo foi passando, pessoal? Aproximadamente 25 anos. E nada do filho nascer. E sabe, existe um negócio muito interessante. A fé é um dom. Se você ler lá nas epístolas paulinas, você vai ver que a fé é um dom. Ponto. Fim de papo. A fé é um dom. Deus que nos dá. A fé é uma rocha. A fé é inabalável. Só que existe um negócio que corrói rochas. Corrói pedras. né? Eu não sei, eu acho que ela deve ter falado isso. Em geologia a gente aprende que quando você vê uma montanha assim, ela é uma montanha nova. Quando você vê uma montanha assim, ela é uma montanha velha. Por quê? Como é que você sabe? Por causa do quê? A erosão eólica. Olha que bonito, o vento, né? Mas tem também a erosão pluvial, né? A chuva, que maravilha, né? E o que acontece? Com o passar do quê? Passar do tempo. O que acontece com a montanha? O que acontece com a rocha? Ela vai se desgastando. Ela vai se desgastando. E quando chega o momento, ela se racha toda, ela se fragmenta e vira o quê? Terra. Ela vira pó. Qual é o fator mais terrível de corrosão das rochas? O tempo. É o tempo. O tempo, né? Eu falei um pouquinho sobre o tempo com os meus alunos essa semana. Há tempo. Há tempo que não volta. Contínuo, sempre, inexorável. Nada pode barrar o tempo. E sabe o que acontece com a nossa fé? A nossa fé, que é uma rocha firme, pura, inabalável. 25 anos depois, Abrão estava cansado, cara. Abrão estava já, pô, beleza, eu vou ter um herdeiro, mas cadê o herdeiro? Cadê o herdeiro? Né? E Abrão um dia deve ter olhado para Sara e falou assim: como ela já foi bonita, né? Porque as mulheres sabem como o tempo é terrível, né? O tempo não perdoa, não é verdade? E Abrão olhou para Sara, eu imagino que Abrão num sábado à tarde, né? Ali, sentado numa rede, lá nos carvalhais de Manre, um lugar gostoso que ele tinha comprado. Abrão começou a dialogar com Sara. Você lembra lá em Ur, quando nós dois corríamos pela praça, atrás da igreja, né? Tempo bom aquele. Você lembra quando eu fui lá falar com o seu pai e tal? Aquela história toda, né? Pois é, né? O tempo passou e Sara falou assim: meu amor, eu sei o que você mais quer nessa vida. Eu imagino que os olhos de Abrão devem ter sido marejados. E Sarai falou para Abrão: você quer ter um filho? Não quer? E Abrão falou: queria, meu amor. Queria muito, mas nós já não podemos mais. E Sara falou: não, mas você pode. Você pode. Sou Eliana, uma aula de biologia, diz que os homens são férteis o resto da vida, né? Eu já não posso mais, mas você pode. Eu tenho uma serva aí, muito bonita. E aquela ideia maravilhosa, né? É interessante que Flávio Josefo diz que a ideia foi de Abrão. Eu até acho interessante, né? Ele colocar a culpa em Abrão. Mas a Bíblia diz que quem deu a ideia? Sarai, Sara deu a ideia. E Abraão aceitou a ideia. Gente, será que Abraão sabia que era errado? O que vocês acham? Ele sabia ou não sabia? Mas como assim ele sabia? É, todo mundo tinha duas, três mulheres naquela época. E eu gostaria de fazer uma pequena comparação com vocês. Normal é igual a certo? Hã? Não, tá muito fraco. Normal é igual a certo? Não! Normal é diferente de certo. Normal não quer dizer que esteja certo. Normal quer dizer que está na norma. Mas daí, meu amigo, é uma distância muito grande até você perguntar quem fez a norma. Né? Diz o filósofo lá de Curitiba. Como é que é o nome dele, ô? Ademir Antunes dos Santos, vulgo lá. Como é que é a musiquinha dele? Seja um cara normal, faça tudo igual, siga as normas. Olha que legal, né? Dá uma discussão filosófica, menino do céu, né? Seja um cara normal, faça tudo igual, siga as normas. Quem fez a norma, ninguém questiona. Todo mundo naquela época ficava. Todo mundo se vestia com a roupinha libidinosa. Qual o problema? Todo mundo usa. Qual o problema? Todo mundo vai, todo mundo assiste, todo mundo ouve, todo mundo come, todo mundo beija. Qual o problema? Pai, o senhor é muito careta. É, o pastor, o pastor nasceu em 1900 e George Orwell era criança. Né? 1900 e bolinhas. Né? Pô, todo mundo faz, caramba. Gente, falar uma coisa para vocês. Sejam inteligentes. Perguntem quem fez a norma. Pergunte quem fez a norma antes de achar que fazer as coisas que são normais são certas. Porque certo é seguir uma norma, a norma do amor, a norma de Deus. Isso é certo. E Abraão caiu. Abraão caiu. Abraão tinha o quê? 86 anos. Será que ele tinha experiência? Ah, mas tem gente que diz que só jovem faz coisa errada, né? Ah, lê do engano, né? Lê do engano. Gente, todo mundo faz coisa errada. E até o pai da fé. Até Abraão, pai exaltado, que significava Abraão. Até Abraão cometeu um erro. Foi e dormiu com Agar. O que aconteceu? Agar engravidou. E aí, meu amigo, aí eu vou falar uma coisa pra você. Né? Duas mulheres na mesma casa, né? Competindo entre si, que é quase um pleonasmo, né? Né? Competindo entre si. Uma novinha, bonitinha e grávida do esposo da outra, que já não era tão bonita assim, e não estava grávida. E não estava dando para o marido aquilo que ele mais queria, que era um filho. Só que ela era a principal esposa. Ela era a primeira esposa. Era ela que tinha visto Abraão conquistar suas posses, tinha ajudado, tinha dormido junto, tinha chorado junto, tinha sofrido junto. Foi ela que comeu o quê? O prato de sal do casamento, e agora chega essa bonitinha, né? E agora meu marido fica cheio de risadagem com ela agora. O que Sarai fez? O que eu também ia fazer. Né? Mesmo não sendo mulher, viu? Eu ia fazer a mesma coisa. Né? Eu ia atormentar ela tanto que ela fugiu. Depois Deus mandou ela voltar e obedecer a Sarai. Né? E Abraão agora, ele tinha um filho e um pepino do tamanho de um bonde para resolver. Né? E agora, gente, é a parte que me deixa alegre, feliz. Eu adoro ler a Bíblia por causa disso. Sabe o que acontece? Abraão tinha caído no fundo do poço. Mais uma vez, o que acontece? Deus vai até Abraão. Gente, mas vai ter paciência assim, não sei na onde. A gente acostuma falar assim, paciência de Jó. Gente, Jó é nada perto da paciência de Deus. É paciência de Deus. Quando você quiser falar uma paciência absurda, não fala paciência de Jó, não. Fala assim, ó, paciência de Deus. Porque Abraão já tinha, fazia 25 anos que Deus estava prometendo para Abraão. E Abraão fez o quê? Pisou no tomate lá. E agora Deus chega para Abraão e fala o seguinte, Abraão, vem cá. É interessante que Deus, né? Deus não chegou para Abraão e falou assim, ahá, dessa vez, Abraão. Não, dessa vez não dá. Deus chegou para Abraão e falou, Abraão, você vai ter um filho. Abraão deve ter percorrido um frio na espinha dele, né? Falando, calma aí, se eu já tenho, por que Deus está falando que eu vou ter um filho? Eu vou ter, eu já tenho, né? Mas Abraão sabia que estava uma coisa errada, né? Deus falou, Abraão, você vai ter um filho. E é um detalhe, viu? Vai ser um filho seu e um filho de Sarai, sua esposa. Abraão falou assim, Deus vai matar Ismael. Primeira coisa que Abraão pensou, Deus vai matar Ismael. Porque Ismael é um filho da desobediência. E o que Abraão pediu para Deus? Por favor, que Ismael seja o meu descendente. Que Ismael sobreviva diante da tua face. E Deus nem respondeu. Deus disse o seguinte, Abraão, o nome desse filho vai ser Isaac. E Abraão começou a chorar, porque ele falou assim, agora Deus vai matar mesmo Ismael. E o nome dele vai ser Isaac, e o seguinte, Isaac porque é motivo de riso, porque você está achando aí meio esquisito, que você com 99 anos e a sua esposa tenha um filho nessa idade, mas você vai ter um filho. O nome dele vai ser Isaac, um detalhe, o seu nome não é mais Abrão, o seu nome é Abraão, sabe por quê? Porque ele não vai ser só seu filho não, ele vai ser seu filho, vai ser o progenitor de reis, de rainhas, de nações. Você vai ser pai de uma grande multidão. Ah, o nome da sua esposa também não é mais Sarai. O nome da sua esposa vai ser Sara, que significa princesa. Porque é ela que é a mãe dessa nação e do descendente. A mãe de Jesus é Sara, não é Agar. E Abraão ali pensando, o que vai acontecer com Ismael? E no final da frase, versículo 17, é interessante, Abraão sentou. Porque diz o seguinte, mas de Ismael eu também farei uma grande nação. Ele também será pai de 12 príncipes. Assim como Isaac, Jacó serão o quê? Pais de 12 príncipes. E eles também vão ser como a areia do mar. Que maravilha, meu. Como que Deus consegue transformar maldições em bênção? Eu imagino que o diabo falou assim, ah, agora eu quero ver o que Deus vai fazer, agora eu quero ver. Só que Deus tem um pote inesgotável de amor, que está cheinho para dar para você, para dar para mim, para dar para todo mundo. Basta a gente querer, basta a gente fazer como Abraão, dialogar com Deus, pedir, entregar nossas aflições para Deus, e Deus responde. Ele pode não responder do jeito que a gente quer, mas ele responde da melhor maneira. Ele pode não responder do jeito que a gente quer, mas Deus sempre responde da melhor maneira. O que aconteceu? O que aconteceu? Passou um tempinho e o problema apareceu na família de Abraão. Problema muito interessante. Abraão tinha um sobrinho. Como era o nome desse sobrinho de Abraão? De Abraão agora? Ló. Era Ló. A Bíblia diz que Ló acompanhou Abraão durante muito tempo. Só que ambos foram se enriquecendo. E aconteceu? Não dava para conviver junto. E lá em Gênesis, no capítulo 13, no versículo 10, 11, 12, e depois no capítulo 14, versículo 10, você vê algumas coisas interessantes. Ló estava diante de uma escolha profissional. Eu gostaria que o pessoal aí que está escolhendo a profissão, o pessoal do terceiro ano, o pessoal do colegial, e o pessoal do ensino fundamental também, porque isso é uma escolha normal da vida. Todos nós vamos ter que escolher a nossa profissão. Preste bastante atenção nisso. Ló estava diante de uma escolha profissional. Se ele ficasse junto com o tio, as possibilidades dele crescer seriam o quê? Menores. Seriam menores. Tá? Então ele precisava se separar. Se ele fosse para a banda do ocidente, se ele fosse para o oeste, as terras não eram tão boas assim. Mas ele ficaria longe de Sodoma, Gomorra, Zoar e outras cidades. Cidades grandes, movimentadas. Se ele fosse para o oriente, para o leste, ele iria para próximo dessas cidades, aonde tinha oferta de emprego, aonde tinha muita coisa boa, comércio ativo, lugar onde ele poderia expor seus animais, fazer leilões. Olha, profissionalmente falando, a melhor opção seria morar próximo de Sodoma e Gomorra. Só que aí você vê ali no versículo 11, 12, do capítulo 13, que ele primeiro decidiu, ele olhou para a cidade. Olha só, olhar, sentidos. Ah, nosso sentido, como nós somos sensoriais. Como nós somos sensoriais, gente. Como que nós gostamos das sensações. Ele olhou para a cidade. E é interessante, quando você olha uma cidade de longe, não é bonito, não enche os olhos, uma cidade à noite, toda iluminada. É fantástico aquela visão. Das avenidas e tal, né? Os prédios. E ele olhou para a cidade. Depois o próximo versículo diz que ele foi armando as suas tendas, até chegar perto da cidade. E no capítulo 14, versículo 10, ele já estava morando aonde? Dentro da cidade. Só uma coisinha para vocês. Raramente quem tem uma formação religiosa, raramente quem nasce dentro de uma família que tenha padrões rígidos de moral e religiosidade, raramente você pula nos braços do pecado de um dia para o outro. Raramente. Acontece, mas é raro. Primeiro você olha para o mundão, e quando eu falo mundão, não estou falando pejorativamente, falo mundão porque ele é grande. Porque o mundo tem espaço para crescer. O colégio adventista nos sufoca. Essa comunidade aqui, condomínio, isso aqui me sufoca. Pô, Engenheiro Coelho, Arthur Nogueira. Você entende? O mundo é grande, o nosso olhar, ele vai além. A gente deseja, é normal isso. E o que acontece conosco muitas vezes? A gente acha que a igreja também nos sufoca. Pô, se eu ficar junto com a igreja, minhas possibilidades de crescimento... Esse dia para trás um cara chegou para mim e ele falou o seguinte: cara, eu não sei, mas na minha profissão, não vou falar que profissão que é, mas na minha profissão é difícil você ficar tendo esses padrões que a igreja coloca. Eu nunca vou sair da igreja, mas eu tenho que abrir, eu tenho que expandir, eu tenho que... Eu pensei comigo, ele nunca vai sair da igreja, ele já saiu, porque a igreja saiu do coração dele faz muito tempo. Faz muito tempo. Pois não. Eu queria ler um texto aqui. Leta mais. Atrás, o texto de Ezequiel, porque é normal você lembrar se o novo é pensando em um tipo de pecado. Um tipo. Normal. Só que quando você pega a Bíblia aqui, você vai lá. Ezequiel. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade. Tiveram suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes, aí vem, fizeram abominações diante de mim, pelo que tem vendo isto, as removi dali. Nossa mente naturalmente vai para a história lá dos anjos que foram visitados, animais e tal. Logo a gente pensa na prostituição, a gente pensa na imoralidade sexual, mas não era só esse o problema. Era uma cidade altiva, autossuficiente, não precisava de Deus para nada, entendeu? Literalmente, aquilo que eu acredito como ser o marco da besta, eles tinham na vida deles lá. Eram altamente independentes. Fartura, ócio. Tem diferença para você. Só quem não entender minha letra, que eu estou escrevendo em cananeu. Arcaico. Eu tirei três coisas. Quando eu entrei num site judaico, fui ver o que eles falam a respeito de Sodoma. E eles comentam a passagem de Ezequiel. E eles dizem, e a gente define da seguinte forma: isso aqui não é deles. Abundância de pão. Abundância, riqueza, muita riqueza. Muito o quê? Ócio, tempo, né? E a indiferença. Três coisas que o versículo de Ezequiel nos dá a ideia. A ideia, né? Pessoal, o que aconteceu com Sodoma e com Gomorra? O que aconteceu? Foram destruídos. Ponto. Foram destruídos. Mas o que mais me chamou a atenção na lição desta semana foi justamente este momento. Este momento. Deus, ele vai até a casa de Abraão. Até a casa de Abraão. E Deus fala para Abraão: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Sabe... Primeira coisa que me chama a atenção: quando Deus quer fazer alguma coisa, ele sempre faz o quê? Nos comunica. Gente, Deus nos procura para dizer o que ele vai fazer. Você já viu o presidente da república dando satisfação do que ele vai fazer para a gente? Não dá. Não dá. Quando você vê, já era. Deus, olha que atitude diferente. Deus, ele vem até Abraão e fala: eu vou fazer isso. E aí, enquanto aqueles, os dois anjos vão até Sodoma e Gomorra, quem é que fica conversando com Abraão? Você sabe quem era esse terceiro anjo que ficou conversando com Abraão? O que o Espírito Profecia diz? Quem era? Era Jesus. A gente acha que Jesus só veio à Terra naquele momento em que ele nasceu, lá em Belém. Não. Jesus já vinha acompanhando a história do seu povo. Jesus já vinha cuidando dos seus filhos, gente, desde o dia da criação. Foi ele quem nos criou. O Evangelho de João diz que foi Jesus quem nos criou. Foi Jesus que foi até Abraão para falar com ele: Abraão, eu estou querendo destruir aquela cidade, eu preciso destruir aquela cidade. Eu preciso destruir aquela cidade por um motivo apenas, Abraão. Só tem um motivo. O pecado se galvanizou, o pecado misturou, se fundiu ao pecador. E eu gostaria de fazer uma pergunta muito séria para você. Quanto tempo falta para você e o pecado se separarem totalmente? Ou quanto tempo falta para você e o pecado se tornarem uma coisa só? Porque disso depende a sua salvação eterna ou a sua perdição eterna. Quando eu era pequeno, eu ouvia uma frase, um monte de sermões. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E nesse momento eu entendo o que, que isso significa. Porque Abraão vira desesperado para Deus e fala o seguinte: mas Senhor, se tiver lá 150, 10... E Abraão fala: quantos estiver justo lá no meio? E Deus fala o seguinte: o justo eu tiro. O justo eu tiro. Se tiver um justo apenas, eu tiro de lá. E quando você lê a Bíblia, gente, a gente fica emocionado de ver que Ló, ele ficou ali protelando, mas veja bem, é que as minhas filhas vão se casar, a minha esposa gosta tanto disso daqui. E a Bíblia diz que os anjos tiveram que pegar Ló pela mão e arrastar Ló de lá, para que ele não fosse morto junto com aquela cidade. E sabe o que eu fico pensando? Que nós deveríamos orar a Deus todos os dias, para que no momento em que Deus se saturar desse planeta, Ele nos arranque, Ele nos puxe, seja para os cabelos, mas Ele nos tire dessa terra, para que a gente não seja destruído junto com esse mundo. Porque pelo nosso prazer, pelo nosso gosto, a gente morre abraçado ao pecado. A gente morre grudado ao pecado. Quem é que não se sente bem com a fartura? Quem é que não gosta de chegar no final de um período e falar o seguinte: ah, preciso o quê? Ficar à toa. Não aguento mais. E sabe o que vai acontecer com vocês? Muitos de vocês se tornarão líderes na igreja. Eu espero, pela graça de Deus. E eu espero que vocês nunca cometam a besteira que eu já cometi umas 2, 3 vezes. De chegar no final do ano e falar o seguinte: o ano que vem eu não assumo esse departamento porque eu preciso descansar. Porque é justamente quando eu estou à toa, é justamente quando eu não estou trabalhando, que eu caio mais fundo. Fala, Então, às vezes, pelo menos a visão que eu tinha nessa semana, que eles focalizou mais as pessoas do mundo, é que, tipo, a gente pensa que lá, nossa, era o pior lugar do mundo, entendeu? Mas aí eu comecei a pensar, ó, ele não era perverso, ele era justo perante Deus, sabe? E ele estava lá, se lá todo jeito que a gente pensa, ele já teria saído. Aí eu falei, será que não era igualzinho que a gente está vivendo? Sensualidade, cara. Nossa, sensualidade hoje em dia, meu. Falta por mim, a gente é jovem, cara. Nossa, é muito difícil, entendeu? É o que está em voga, né? Está na moda. Aí eu comecei a pensar, não, se o dono do amor era como, talvez como eu fiz hoje. Uma vez eu ouvi essa história, não sei se é verdade, eu disse que a esposa do Billy Graham, eu conheci Copacabana, disse que se Deus não destruir Copacabana, vai ter que pedir perdão para Sodoma e Gomorra. Eu nunca fui a Copacabana. Não sei. Não sei. Você mora lá, né? Você mora lá. Sabe o que acontece, Raíssa? O problema não é morar lá. É uma questão de cidadania. Não importa onde a gente mora, importa o que está escrito na nossa identidade. Qual é a nossa nacionalidade? Qual é a nossa nacionalidade? Brasileira? Não. Celestial. Deus tirou Ló de lá. Deus teve que arrancar Ló. A força. Deus tirou Ló à força. Porque embora Ló tivesse caído, Ló tivesse feito má escolha, embora Ló tivesse permitido que a sua família se corrompesse, Ló pertencia ao povo de Deus. Ló pertencia ao povo de Deus. Ló era perfeito? Não. Você é perfeito? Não. No começo da lição eu ouvi uma voz aqui desse lado, assim, bem leve, quando eu perguntei se a pessoa se achava forte, ela falou: ah, eu sou. Eu não sei quem foi, mas eu vou falar uma coisa pra você: você não é. Porque quanto mais você pensa que você é forte, mais fraco você está. A diferença, gente, não é o resultado, porque o resultado pertence a Deus. O problema é o processo. Abraão era pecador ou não era? Abraão foi adúltero ou não foi? Foi mentiroso. Mas Abraão pertencia ao povo de Deus. Abraão pertence ao povo de Deus. Não importa as nossas fraquezas, que Satanás, ele é miserável. Satanás, ele fica jogando na cara de vocês. Satanás fica jogando na minha cara. Satanás joga na cara da igreja o tempo inteiro que nós somos fracos, nós somos falhos, que a gente não consegue nada. Que a gente é assim mesmo, não adianta. Só que é por isso que existe a Bíblia. Para quando as nossas sensações, os nossos sentimentos começarem a nos acusar, a palavra de Deus nos dizer o seguinte: você é filho de Deus, Jesus morreu por você. E se não fosse o fato de Jesus ter vindo morrer aqui na terra, Deus teria que ter devolvido Moisés, Deus teria que ter devolvido Elias, Deus teria que ter devolvido Enoque, para que ele pudesse morrer aqui nas mãos de Satanás. Sabe o que significa? Que mesmo antes de Jesus morrer, Deus já nos amava tanto. Deus não nos amava tanto, que ele tinha certeza da nossa salvação. Ele foi lá, buscou Ló, arrancou Ló de lá. Jesus ainda não voltou, mas ele pode nos tirar desse mundo. Ele pode nos tirar desse mundo. Nós podemos viver aqui, mas não precisamos pertencer a este lugar. Vocês vão trabalhar, vocês vão para vários lugares desse país no ano que vem. Alguns vão ficar aqui, muitos vão se mudar. Mas não interessa onde você esteja, interessa quem você é. E você é filho de Deus, está no seu DNA isso. Você tem a imagem do Criador. E o meu apelo sincero nessa manhã para vocês é que vocês jamais se esqueçam de a quem vocês pertencem. Que vocês jamais se esqueçam da escolha que vocês fizeram no tanque batismal. Que vocês jamais se esqueçam dos votos renovados a cada santa ceia que vocês passaram nesse colégio. Que vocês jamais se esqueçam do pequeno comprometimento diário, ali, constantemente, que o Espírito Santo vai pedindo de cada um de nós. Para que nós possamos um dia... Hoje nós conhecemos Ló e Abraão pela história que ouvimos, mas um dia, quem sabe, nós teremos o privilégio de dar um abraço neles, falar: eu aprendi com a sua história. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoar o professor Sérgio, que Deus possa abençoar o Elivelto, possa abençoar as nossas famílias, que Deus possa abençoar a sua família, onde quer que vocês estejam, nos próximos anos, que Deus possa dar a graça de nós vivermos eternamente juntos no céu. Independente de onde nós moremos, aqui na terra. Que Deus nos abençoe e nos bendiga. Amém. Vamos ficar em pé? Querido Senhor, nosso coração está agradecido, porque nós podemos ter a esperança de vivermos eternamente contigo. Que jamais nos esqueçamos do nosso compromisso, jamais nos esqueçamos que pertencemos a ti, tanto porque tu nos criaste, quanto nos remiste, porque o Senhor nos mantém, nos auxilia, nos ajuda, nos acompanha ao longo da nossa vida. Muitos de nós moramos, Pai querido, em alguns lugares aonde parece que Satanás nos bombardeia incessantemente, nos dando promessas fúteis de prazer, de glória, de aplauso. Pai querido, transforme o nosso coração para que possamos refletir o Teu amor às pessoas que estão ao nosso redor. Que saibamos, Pai querido, pela Tua graça, dizer não no momento certo. Que possamos no convívio, que possamos, Pai querido, na socialização, da festa, da conversa, das aulas, aonde quer que estejamos, faculdade, curso superior, que nós possamos manter a nossa identidade estampada no nosso sorriso, na nossa cortesia, na nossa fidelidade à Tua lei. Pai querido, estes alunos são preciosos aos teus olhos. O Senhor disse que a sua igreja é a menina dos teus olhos, um ponto sensível, e nós queremos continuar nessa situação, nessa condição de sermos agraciados pelo teu cuidado, pela tua preocupação, pelo teu carinho. Tu que vieste a esta terra para nos acompanhar enquanto povo de Israel, para acompanhar a tua igreja enquanto os discípulos, tu que vieste a esta terra para morrer em nosso lugar, acompanha agora, hoje, a igreja, acompanha estes jovens onde quer que eles estejam. A esta escola dê a bênção de recebermos novos alunos o ano que vem. Que nessa escola possam eles beber da água viva, possam beber da fonte da vida. Que os professores, Pai querido, possam sentir a necessidade todos os dias de pedir perdão pelas falhas, por aquilo que é incompleto no magistério, para que possamos refletir, Pai querido, também o Teu amor aos nossos alunos. Cuide de nós neste sábado. Dê-nos um bom descanso. Por Jesus. Amém. Essa foi a Escola Sabatina do Zulu. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o novo podcast que foi colocado no ar. Precisa acessar Escola Zulu. Escola Zulu é zulu.wordpress.com. WORDPRESS.com. Ou você vai no Google, põe Escola Sabatina do Zulu no Google, vai dar direto para lá. Ou mesmo o nosso blog é o qa.wordpress.com. Tem um link para a Escola Sabatina do Zulu. Será atualizado semanalmente, na verdade, todas as semanas que tem aula letiva normal. E espero que vocês tenham gostado. Para mim foi uma ótima Escola Sabatina. Não esquecem de também assinar esse podcast, Escola Sabatina do Zulu. Fique com Deus e uma boa semana.